Mais uma vez, União Black vem falar. Retém a mensagem que vamos passar. Acomodado, otário, não quer entender que os poderosos no entanto querem acabar com você. Agora não quero, não quero, não quero, não vou pagar comédia, porque o verde e amarelo está perdido na miséria. Protestando através de uma mensagem direta, União Break Rap é o seu grito de alerta. Essas autoridades que tomem providência, porque o nosso Brasil está em decadência. Não estou dizendo que sou dono da verdade, mas tudo que estou dizendo é a pura realidade. Enquanto nós precisamos de uma vida normal, autoridades continuam agindo mal. Aparece na TV todo dia à mesma hora, de terno e gravata, jogando conversa fora, colocando a massa pobre numa grande cilada. O brasileiro vai embarcando na canoa furada. Igualdade sim, miséria não. Igualdade sim, miséria não. Sociedade, sociedade, sociedade. Eu só peço que você enxergue a verdade. Sociedade, sociedade, sociedade. Eu só peço que você enxergue a verdade. Sociedade, sociedade, sociedade. Eu só peço que você enxergue a verdade. Eu sei que muita gente anda dizendo por aí que o Brasil é tropical, terra do carnaval, praia batucada e muito futebol. E para se viver é o lugar ideal, mas estão enganados de uma vida bem melhor. Estamos necessitados. Há pessoas se matando, muitas a sofrer, sem esperança de nada, sem saber o que fazer. Sociedade, quando é que você vai enxergar que a situação não pode continuar? Porque os poderosos estão se fortalecendo e o povo a cada dia se perdendo. Por isso União Break Rap veio te falar, vamos te alertar, vamos te orientar. Brasileiro, agora você não pode acomodar, a sociedade não enxerga a verdade. Sociedade, sociedade, sociedade. Eu só peço que você enxergue a verdade. Sociedade, sociedade, sociedade. Eu só peço que você enxergue a verdade. Sociedade, sociedade, sociedade. Eu só peço que você enxergue a verdade. Sociedade, sociedade, sociedade. Eu só peço que você enxergue a verdade. No lugar em que estamos querem nos trancar, mas esqueceram que agora nós podemos lutar. Com união então, iremos protestar, falando agora do que acontece nas ruas. De uma vida tão podre que assim continua, não tem mais gosto a vida, apenas viver mal. Ser humilhado nas ruas como um marginal, por andarmos com uma cara sofrida. E roubar então se torna um meio de vida. Se eles não dão o apoio que precisamos, continuaremos a vida matando, apanhando, roubando, cheirando, sofrendo e morrendo. É mal. Vivendo na miséria, fome e podridão, o brasileiro vai levando esta situação. É fugir da polícia, apanhar, sentir dor. Humilhados ficamos totalmente sem valor. No infinito escuro é que vive o cidadão, que diante da burguesia é reprimido sem perdão. E eu pergunto por quê? Vivemos assim? Será que a falta de competência não terá o seu fim? E eu lhe digo mais, com minha sinceridade, sociedade, acorda pra sua realidade. Eu só peço que você enxergue a verdade. Sociedade, sociedade, sociedade. Eu só peço que você enxergue a verdade. Sociedade, sociedade, sociedade. Eu só peço que você enxergue a verdade. Sociedade, sociedade, sociedade. Eu só peço que você enxergue a verdade.